na Rádio Comercial e o Desire. Toca animar comigo, Marta Santos, e o António Sérgio nas horas. E na Fala da Tribo que vem aí e dentro de instantes na Rádio Comercial. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar malmequês. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito a imposto de selo. Vamos lá ganhar isto, Portugal. Se Portugal for campeão do mundo, o Feira Nova devolve-lhe o valor total dos eletrodomésticos que comprar até 7 de junho. Se ganhar a meia-final, devolve-lhe metade. E 25% se ganhar os quartos de final. Agora tem mais motivos para torcer. Compre no Feira Nova Elétrico e acredite. Portugal pode ganhar tudo. E você também. Consulte o regulamento disponível nas lojas. Estou, Filipa. Sabes que aderi ao PT Fixo Móvel preferido? Agora vou poder ligar mais vezes para o teu telemóvel. Podemos passar mais tempo juntos, a falar do amor, da vida, da arte abstrata, do cinema mudo francês. Sim, Pedro, mas é esta hora. Ligar para telemóveis ficou muito mais barato com o PT Fixo Móvel preferido. O tarifário PT no qual você escolhe uma rede móvel e fala de casa sempre a 15 cêntimos por minuto. Sem mensalidades nem custos de adesão. Compare com o tarifário da sua rede móvel e adira já. Ligue 16200. PT Comunicações, uma forte ligação. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TEAG 8,365%. Olha-lhe! É, acabou agora mesmo de passar por um... Não há problema. Siga que há mais. Olha ali um à direita. Olha ali do outro lado. Vê? Na rua de cima há pelo menos três. Olha, olha aqui deste lado. Um a seguir ao outro. Tal? Tal. E vê ali ao lado da paragem do autocarro, mais outro. É muito fácil de encontrar. O Vodafone Direto está à venda nos quiosques, papelarias e nas estações de correios. Mais perto, mais simples. Fala 11 cêntimos 99 por minuto e via SMS 5,99. Vodafone Direto. Para quem menos é mais. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa do Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo... É bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. Bom fim de semana e António Sérgio na Comercial e sexta-feira a Fala da Tribo. Exatamente. Boa noite. Olá, boa noite. Aqui estamos a postos. A Ana Cristina Ferrão tem hoje mais convidados em estúdio. No caso, o Danny Blues. Vai ser certamente uma outra noite com magia. Bom fim de semana. Vamos a isso. Bom fim de semana. De terça a sábado, na Rádio Comercial, para todo o país e entre meia-noite e as três. António Sérgio nas horas. Nunca mais ninguém vai esquecer a estreia dos Kaiser Chiefs, o álbum Employment. Por isso mesmo começámos a série de 7 músicas em oferta. Ótimos de imediato com os Kaiser Chiefs e Born to Be a Dancer. Gostavas de experimentar uma lancha rápida ou realizar outro sonho fantástico à tua escolha? Como corneto, envia um SMS com a palavra OLÁ, espaço e o código das tampas para o 4774. Estamos a oferecer um solo por hora e milhares de cornetos. Corneto, dá-te mais do que tu gostas. Sabe mais em olá.pt. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que encha. Reservei 2 lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Ah, não vão mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117 euros por mês durante um ano. Joga em casa com o Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TSG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Sintonizar Rádio Comercial. Hey, yes! Toca Animar, Rádio Comercial. É já a edição de sábado, com o regresso da fala da tribo. Ana Cristina Ferrão convida hoje o Dini Blues para as cenas do costume numa fala da tribo. Mais daqui a pouco, cerca da 12:25. You're gone, all the trouble, sudden. que sabe ler e escrever? Um homem que ladra e persegue gatos? Confuso? Tim Allen estava habituado a uma vida atribulada, mas nada o preparou para uma vida de cão. A Rádio Comercial apresenta O Rafeiro, em exibição com a garantia Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Ele é um dos artistas mais influentes da história da música e vai estar em Portugal com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. A edição de sábado das horas de António Sérgio até às 3. Daqui a escassos minutos é tempo de fala de tribo com Ana Cristina Ferrão. Entretanto, a série de 7 músicas praticamente a terminar, uma oferta ótima, os Segue o que Sentes. Há pouco My Morning Jacket e John Cale e na Flood. Smoke. I heard from other people. Kaylene Flood, e são as últimas das ofertas ótimos no que diz respeito a esta primeira hora. A fala da tribo altera naturalmente o calendário ou o schedule da emissão de hoje. Tudo se reequilibra na última hora. Fala da tribo já daqui a pouco. Mew, entretanto, The Zoo Keepers Boy. mesmo companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Ponte do Sor e Marvão 98.9. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Eles irritam-se com facilidade. E agora, quando eu pensava que estava tudo bem, fecharam a fábrica sem dizer nada, não é? Ainda por cima vieram cá e levaram as máquinas numa carrinha. Foi máquinas de costura, foi máquinas de café, foi máquinas de flipas. Eu nem sabia que fazíamos flipas, não é? Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Demonstrate and replicate to set the tone. So back and wait. Se já explorou a Toca do Lobo, se já jantou com a Bruxa Má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. E pronto, aqui estamos de volta às nossas atividades habituais de sábado à noite com a fala da tribo. Falta ainda Le Casque. Dans la tête, s'il vous plaît. Merci. Mesmo sem casco, António Sérgio, eu estou aqui. Portanto, les casques, eles vão rapidamente ser postos nas orelhas, mas eu continuo a estar atento ao que tu estás a dizer. Dizia alô, eu que, de regresso à fala da tribo, Ana Cristina Ferrão, desta vez com mais convidados para outra noite de magia, certamente quando for à ocasião, não só de tocarem, mas de encantarem. É o vosso papel. É o papel das pessoas que nós temos hoje connosco e que dão por um nome o Dini Blues, que gera algumas confusões, como o Sérgio ainda há pouco brincava com os elementos da banda que estão aqui connosco. Falta o João, penso que... E o outro Ricardo. Portanto, há um segundo Ricardo, ausentes por esse país, mas que espero que me estejam a ouvir. E bem feita tem falta, portanto, a cruz na caderneta não vai passar. Vão ter que fazer muitas ave-marias para se conseguirem redimir desta falta. E eu chamaria, pegaria num nome que, ao olhar para as pequenas biografias que a Raquel mandou de cada um de vocês, me fez retomar dois ou três nomes que eu gosto. E é por isso que eu acho interessante quando peço às pessoas, então digam-me o que é que vocês leem, o que é que vocês ouvem, ou o que é que vocês gostam de ver. E talvez seja um disco de seres imaginários, não sei, este F de falso do Zudini Blues. Atira-se aqui para o homem dos textos. Olá. Olá. O meu nome é? O meu nome é Hugo Frota. O meu nome é Hugo Frota. Isto porque nós temos dois irmãos Frota aqui em cima, o Hugo e o Gonçalo, e o Ricardo, que diz que é amigo deles desde muito pequenino, não é? Desde a infância. Tens de chegar mais para a frente, Ricardo, senão não te conseguem mesmo ouvir. Abriste o teu micro. Conta-me lá, Hugo. Tu és o homem responsável pelos textos do Zudini Blues e também pela voz. E já estou a ver, vai ser difícil. Não vai. Olha, então, como estás perto, uma pisadazita assim ou duas. Não, Sérgio. O Sérgio às vezes brinca comigo e diz-me assim: olha, tu tens que utilizar a tua técnica do saca-rolhas. Mas eu acho que com vocês não vai ser possível. Não. E é uma tarefa complicada e... Eu acho que é de uma responsabilidade enorme quando a pessoa é apresentada como o responsável pelos textos e... Uhum. E pela voz. Eu principalmente sempre achei que o vocalista é aquele ser, quando está, como eu estou hoje, rouco e à beira de ficar sem voz, é terrível, não é? Imagina, tens um espetáculo marcado e de repente ficas assim como eu estou, meio sem nada. No início eu ficava muito, muito paranoico relativamente a beber coisas frias. Houve uma altura, quando era mais miúdo, tinha quase uma dependência de comer um limão ou uma coisa assim antes. Mas aquilo era psicológico, uhum. Porque no dia em que aquilo falhou, tive de fazer valer. Isto do limão. Do limão. Qualquer coisa era quase servia. Uma superstição pois. Amarela. É. Era uma altura que o Ricardo que lhe começou a levar umas pastilhas. Pois, mas tudo isso são... O Sérgio também, houve uma altura que tinha isso quando gravava a publicidade, ele ficou super estressado e então levava umas pastilhas Eufon, mas também houve uma altura que nem com pastilhas nem nada acabou de ter que sair sem conseguir gravar porque estava completamente afónico. Aliás, cheguei a beber água morna a ver se conseguia... Nessa sessão, juro que ele levava-lhe copos de água morna, porque era o Pedro Lamy na altura, sim. Que estava num cabinado qualquer de carros e ele tinha que fazer uma cena qualquer, hard selling, e o pobre do homem não tinha voz. E portanto foi um bocado como tu com o limão. Daí eu vou, olha, pronto. Pois é assim, eles também se um partir um dedo ou se alguém tiver uma luxação também é complicado, não é? Se bem que a voz depois passa um pouco por também a cabeça. Às vezes... É também a psicológica, não é? Acaba é um pouco por mim. Mental. É. A parte dos textos é outra responsabilidade mais institucional. É, e que inicialmente vi um pouco... atirado nas bandas que nós tínhamos anteriormente, claro, ninguém começa logo com os projetos que depois, quer dizer, com os projetos que fazem 10 anos, não é? Claro, vamos ser assertivos, não é? O vosso projeto tem 10 anos, não estamos a falar de uma banda estreante. Algumas das pessoas poderão encontrar-nos o Dini Blues, que estão agora a chegar aqui este estúdio da Rádio Comercial, com uma banda F de Falso, pensando que isto será uma banda recente, mas não, vocês em termos de discografia, têm uma discografia já com pelo menos 3 ou 4 álbuns. 3 álbuns, e tem uma maquete inicial que eu lembro-me de ter recebido algures e de se ter até tocado aqui enquanto maquete. Quem de vocês terá entregue, mas eu lembro-me de ter recebido uma maquete. Estávamos a comentar isso com o António, estávamos a dizer que foi a primeira vez que nós tocámos na rádio foi na Hora do Lobo. Tinha que ser. Com uma maquete que foi entregue no intervalo. Foi num concerto qualquer, não foi? No Morte no Coliseu. Pois, eu lembro-me que foste tu que entregaste essa maquete, porque eu quando cheguei aqui, olhei para a tua cara e disse assim, eu lembro-me dele nos ter entregue uma maquete. E pronto, eu não voltei a falar nisso, mas portanto, pois. Essa maquete eram 4 ou 5 temas, qualquer coisa assim. Sim, pronto, isso. E eu acho que... É 98 a maquete. E essa entrega terá sido bem no início de 99, que foi o concerto, não estou bem recordado, mas foi esse concerto no Coliseu, terá sido nessa altura ainda, né? Nem nos passava para a cabeça se nós iríamos gravar um disco. 3 edições e meia. Ou seja, quem não vai ao concerto não tem direito a maquete. Não, é, é o sítio. Não, é o sítio onde as pessoas se encontram, claro. Acabam por trocar experiências. Eu hoje também vim a entrar aqui na rádio e uma colega aqui também me disse: olha, tens aqui a maquete de uns amigos meus, o João Menan Roses, que eu ainda não ouvi, mas ouve lá por parte de ser Costa e acho piada. Acaba por ser aquele pequeno circuito que se tem que desenvolver em volta das bandas. Aquela espécie de conto de fadas, não é? Que se entrega a maquete e alguém ouve. Há uma aura muito grande nesse processo de descoberta, que no fundo o que está ali é o nosso tesouro, não é? Que nós, claro. Melhor ou pior, vocês acarinharam. Dámos ali os nossos sonhos e depois é aquele prazer de partilhar e dar a outros, e se os outros também demonstrar o entusiasmo que nós, algum entusiasmo face ao que nós fizemos, é uma grande paga. É ao fim e ao cabo a gratificação que vocês acabam por ter. Isso e ter o público na frente de tocar. Portanto, ao vivo é também aquele expoente máximo, não é? Que a pessoa consegue sentir a vibração das pessoas da frente. E há alguma catarse nessas situações em que a pessoa tem o público. Ricardo, estás aí caladinho, chega-te lá à frente. Público, sim, ao vivo, em palco. É ótimo interagir com o público, embora eu não seja a pessoa indicada para isso. Sim, tu tens esse ar tímido, não é? É, exatamente. Pois, por isso é que eu te fiz a perguntar a ti. E tímido sempre, tímido nos concertos. O microfone não morde. Não gosta de, eu não gosto de aparecer, de falar, de dar nas vistas. Gosto, acima de tudo, de ser útil a este projeto. É um sonho de infância tocar aqui com o Gonçalo, sempre disse isso. E tu conheces o Hugo através do Gonçalo. Exatamente. O Gonçalo. Foste colega do Gonçalo, foi. pelo que eu li. Ainda tenho fotografias da primeira comunhão com o Gonçalo. Bem pequeninos. E pronto, o Gonçalo tinha uma banda e... Como é que se chamava a banda do Gonçalo? Big Red Tongue. E... era aquela coisa, era a minha referência, e a partir daí sempre disse, vou ter uma banda com o Gonçalo. E passados uns anos eu também tinha outros projetos, e entretanto... Eras tu que tinhas um projeto, qualquer coisa, Dolls? Era, mas antes foi o Sprime, que era o Sprime. O Sprime tinha, foi o projeto com mais expressão, ainda tem alguma expressão, não se calhar nos circuitos mais comerciais. Mas, e depois um dia o Gonçalo, eu saí do Sprime, e o Gonçalo um dia disse-me, vamos formar uma banda diferente, uhum, de amigos para amigos, vamos fazer a música que gostamos, e aqui estamos, passados 10 anos. Estamos. Essa timidez toda, mas das três pequenas biografias que eu recolhi e que vocês foram tão simpáticos em ter partilhado comigo, és o único em que diz que a minha paixão ou eu vivo para a música. Vocês leram as biografias uns dos outros, não, ou não? Não. Ah, não leram? Não. Ah, é que a biografia dele é muito querida. Do Ricardo. O Ricardo, que vocês podem encontrar aí alguns na Baixa Lisboeta, se estiverem constipados como eu e precisarem de um farmacêutico. Por isso é correrem a Baixa Lisboeta à procura de uma farmácia com um homem bonito, moreno, com uma batinha branca que diga Ricardo na lapela. O senhor gosta de música? Com uma, então, joaninha no canto do cartão de identificação. Uma aqui? Uma joaninha. Ai, tens uma joaninha? Tenho. Porquê? A minha joana. Ai, a tua joaninha de Coimbrinha. Exato, da Coimbrinha. Da Coimbrinha, exatamente. Que eu não percebi o que era. Eu pensei assim, isto será a namorada dele. É. É a tua namorada. É a minha colega de trabalho também. E minha sócia. Então, a farmácia é vossa? Exatamente. Vocês vieram de Coimbra para Lisboa? Não, eu sou de Évora. Ah, tu és de Évora. Mas, e encontrámos-nos em Coimbra, agora estamos em Lisboa. Os dois? Exatamente. Mas a paixão é a música. Claro que gostava de viver da música, mas... É muito difícil em Portugal, não é? Claro. Mesmo com essa paixão toda. Claro. Ali, caladinho, está aqui o homem que... nós deixámos para o fim, que é o Gonçalo. Uhum. Uhum. Olá, Gonçalo. Então você anda a desencaminhar menores, hein? Faz bandas em Évora. Na altura também era menor, portanto, aí o conselho. Pois, então pronto, não vais preso. No mínimo reformatório, quer dizer. Ainda me esqueci de dizer uma coisa, que a primeira vez que o Gonçalo tocou a guitarra à minha frente, acabou pendurado no cesto de basquete. Com ele, com o cesto na mão. Mas nessa altura estava a tocar, tinha tocado guitarra antes, foi a primeira vez que eu vi tocar a guitarra. Ainda andávamos todos a aprender a guitarra. Mas explica-me, mas porquê é que ele se pendurou no cesto de basquete? Ele tocava assim tão mal que vocês fizeram dele estilo bardo e amarraram-no lá em cima? Foi uma festa de anos. Sim, estávamos numa sequência de afundanços. Ah. E eu que até era o mais levezinho de todos, acho que. Acabei por... saltar bem alto e afundaste de tal modo que entraste pelo... Toda a gente que me precedeu acabou por deixar o cesto um pouco fragilizado. E aconteceu foi comigo que ele veio para baixo. E então saltei com a bola nas mãos e quando voltei para o chão, em vez da bola, tinha o cesto. Mas este teu bom caminho pela música e este teu bom desvio de gente para tomar o caminho de fazer algo que pelo menos é gratificante, que é criar e inovar e experimentar, e são três coisas que a música permite quando nós somos jovens, às vezes canalizar determinadas energias para tudo o resto também, mas com uma objetivação numa criação própria e num expressar do seu íntimo e do seu ego. Tu acabaste por ser um pouco o catalisador destas vontades, pelo menos destas duas pessoas aqui presentes. Já não falo do João, porque do que eu li, o João acabou por ser a pessoa talvez mais na gênese do projeto Houdini Blues. Não? Não, não. O João entrou já, os Houdini Blues tinham cerca de um ano. É que eu encontrei, eu faço N recolhas e muitas vezes não vos conheço tão bem como eventualmente deveria antes de descascar. O que é bom, porque acabo por trazer-vos aquilo que escrevem sobre vocês. E eu li alguns, e até tenho por aqui escrito, que o João teria um projeto meio hip-hop. Ah, sim, E que isso teria sido um pouco a gênese dos Houdini Blues. Nós no início fomos, primeiramente, pelo que sei, foi a ideia do Hugo. Isto no fundo foi uma aquela foi uma cena dos dominós em que um derruba, não é? E vão uma deles. Eu desencaminhei o meu irmão num dia numa varanda, estávamos ali e mostrei-lhe, está aqui o CD da Christine Hirsch, esta música tem o nome Houdini Blues, tal, fazemos um projeto. E ele disse-me assim, ficou entusiasmado e ele desencaminhou o Ricardo. E, depois... e o Ricardo trouxe o João, ou seja, Ok, é uma cascata, ao fim e ao cabo, é uma cadeia. Uhum. ainda tocámos uns dois ou três concertos em João, mas passado esse tempo o João apareceu e pegou de raiz completamente. Vocês poderão ver uma fotografia lendária para a própria Christine Hirsch, que tem uma menção na internet. Se procurarem por Christine Hirsch Woody Blues, não vão parar imediatamente ao tema que está incluído num dos álbuns da Christine Hirsch, mas vão parar sim a uma menção no blog dos Houdini Blues, que podem encontrar em houdiniblues.blogspot.com, e onde aparece uma fotografia do Gonçalo com a Christine Hirsch com o vosso disco na mão. Portanto, isto é, ela deve ter ficado fascinada de ter feito esta fotografia. Fico, e é muito porque, eu digo isto porque eu conheço-a e sei que ela é uma pessoa extremamente afetiva. Aqueles olhos azuis dela, com aquele cabelinho moreno, devem ter brilhado por alguém se ter lembrado de dar o nome da banda a um tema que é dela. Portanto, eu imagino que ela deve ter achado extremamente carinhosa essa vossa... Ela, inclusive, essa vossa... Acho que realmente que o nome é muito melhor para uma banda do que para um tema. De maneira que, pronto, foi obviamente... Onde é que tu acabaste por encontrar? Tu entrevistaste-a, foi? Eu entrevistei-a quando foi o concerto dela no Santiago Alquimista. Uhum. A foto é da Rita Carmo, exato. Portanto, uma pessoa que todos nós respeitamos enquanto trabalho fotográfico em Portugal, e muito relevante. É uma foto muito bonita. E pronto, como a Christine Hirsch também, de alguma forma, me desencaminhou. Tu foste também lá cobrar-lhe. E isto já tinha sido, eu já a tinha entrevistado anteriormente telefonicamente, na altura já lhe tinha falado da banda, tinha ficado de lhe enviar um CD, mas entretanto a coisa não foi possível. Acontecido. E pronto, nenhuma ocasião seria melhor do que esta de poder entregar-lhe pessoalmente e poder estar com ela. Acompanhei mais ou menos esse dia, o soundcheck e tudo isso, e pronto, foi. Portanto, tiveste um dia de fã? Completamente. Um meet and greet e com oferta de disco, neste caso, ao artista. Vocês têm uma série de discos aqui em cima da mesa. Isso que eu não trouxeram música. Ah, meu Deus, os homens vêm cheios de música. Eu não sei, eu ia-vos pedir que me dessem um ou dois discos para o António Sérgio poder pôr a rodar. Ouve-se slack. Ora, Jones Addiction, acho eu. Faixa número? O Bean Cod Stealing é um tema bom para noites. É faixa 5. É assim, vocês roubaram o nome à Christine Hirsch e, portanto, foram apanhados. E esta é a fotografia da prova do crime. A prova do crime. Não há escapatória. Vocês são fãs das Strong Muses? Eu sou completamente. Somos. O Gonçalo é o fã número um. É o devoto maior. É o devoto. Nós vimos Strong Muses no princípio de ele chegar na Europa, não foi, António Sérgio? Exatamente. Por isso, também queremos uma fotografia. Aliás, um concerto muito curioso, onde as Strong Muses eram cabeças de cartaz e a primeira parte eram os Pixies. Coisa incrível. Não sei porquê, mas nós repetimos sempre esta história. Eu acho que esse concerto foi marcante. Não, eu acho que foi mesmo marcante. Quer dizer, primeiro é a chegada de qualquer das duas bandas à Europa, porque a porta é ali, a Londres. Não é? Fundamentalmente Londres mesmo, não é? A Inglaterra depois, mas Londres fundamentalmente. Depois pelo local, não me lembro já agora do nome, às vezes baralho com o Open Decker, que era um... Não, um pub. Não era. Não, era uma sala de espetáculo muito longe, muito fora, assim, mesmo já muito fora de Londres. Não me lembro, Hounslow, ou uma coisa assim esquisita. O nome da sala também não, mas havia qualquer coisa de muito especial também naquela sala, não é? Era quase um pub gigante, pronto. E depois a seguir havia coisas assim muito especiais, passava o Brendan Perry... E a rapariga que fazia a voz da Liz Jarrett dos Dead Can Dance, assim ao nosso lado, assim em pleno bar. Para mim aquilo era um concerto de celebridades, quer dizer, a sério, para o meu mundo. A tua noção de fã neste backstage, e daí que nós tivéssemos retomado esta história, acabou por ser, penso eu, das poucas vezes em muitos anos, que eu, principalmente, não sou propriamente muito dada a ser fã. Ia ser grupo e aquele ir ao backstage, tu achas um bocado piroso. E que me sentia que aquilo era uma festa privada, era da Rough Trade. E então estava toda a gente. Exatamente. E estava lá toda a gente, portanto, estava toda a gente dos mídias, estava toda a gente das bandas da própria editora, estavam os fãs todos da editora. E nós tivemos a sorte, não sei, na altura trabalhava numa editora que era, penso, a Transmédia, não era? E teve a hipótese de ter o convite para ir a Londres vê-los, e eu aproveitei, fui na bagagem, fui no porão e entrei assim sneaky lá para dentro, e de facto era um desfilar à época de celebridades e de gente que nos brilhava assim os olhinhos de os ver ali ao lado, a curtir o concerto dos outros. Claro, que era o fascinante, é porque eles não estavam ali sua função de estrelas, eles estavam na função fãs, de fãs das bandas que vinham dos Estados Unidos. Tenho aqui um tema. Ainda bem que eles escolheram o Dini Blues, não ficavam a chamar-se Bean Cotts, que tinha ali não é nada. Assim. Não é nada. É uma escolha de. Queres apresentar? Porquê? Porque eu, os Jane's Addiction, isto é sempre bom fazer este exercício e este desafio, porque quando somos confrontados com ter de escolher discos, que é sempre complicado, e por isso é que nunca consigo trazer, sabendo que a maior parte deles não vai ser tocado, ou quase deixa, a totalidade. Deixa de estar, não está sozinho. É um conforto moral, não é? Trazer muitos, é como eu com os vossos papéis, também trago imenso, eu não vou usar metade disto, mas é um conforto moral. Mas pus-me a pensar, e os Jane's Addiction foi daquelas bandas que foi uma espécie de revelação, porque quebravam ali uma data de barreiras estéticas, até a própria imagem deles era tão, tão forte e havia ali um cruzamento de tantas ideias, e esse álbum é interessantíssimo e pronto, é dos meus discos preferidos, o Ritual da Lua Habitual. Escolhas dos convidados de Ana Cristina Ferrão para a fala de Rodrigo desta noite, o Dina Blues. A escolha primeira foi para bela recordação esta, Bean Cotts Tilling, os Já entendi. Ah, eu às vezes. Eu faço de ponto daqui. Lecasque que faz aqui de ponto. A carreira do Perry faz-me confusão porque juntam-se ali dois ou três projetos. E... Pois é, mas a próxima escolha é a minha. E eu vou escolher um tema dos Houdini Blues, dos meus convidados desta noite. Um tema que eu gosto especialmente é a faixa número 8. Chama-se Marguerite Duras. Eles não vão tocá-la hoje aqui. Mas eu gosto e pronto. Até à hora. Aí vai. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar mal me queres. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em busto seu. Uma marca belíssima, frigorífico fantástico, és a nossa fé, máquina federal.

Eu escolhi o tema Marguerite Duras, o tema número 8 do álbum F de Falso, dos Houdini Blues, mas podia ter escolhido também um outro tema chamado Charles Manson. Tema esse, que é uma versão. Gonçalo, estás para ali a rir. É como aos putos na escola, estás caçado. Se estás de bem a rir, tens qualquer coisa para dizer. Não. Não tens nada para dizer. Depois do teu irmão ter contado a história da novena que ele abafou, quer dizer, de uma novena abafada, tu não falas sobre o Charles Manson, porque achas que é demasiado satânico. Eu tenho medo que ele ainda saia realmente da prisão. Pois, exatamente. Todos nós teremos receio se ele voltar com intuito vingador, mas para nós acho que não. Acho que não. Houve discos que o senhor fez que nós até tocámos e tudo isso. Porquê é que vocês escolheram este tema dos Mão Morta? É uma versão dos Mão Morta, o Charles Manson. Vai ficar incluído num álbum de tributo. Numa versão diferente da que está aí. Diferente desta. Vocês já entregaram há imenso tempo. Foi. A outra versão era inicial a esta. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Já. Ricardo, chega-te para a frente. Há mais de 2 anos. Foi final de 2004 que nós entregamos. Quando é que sai esse álbum de tributo? Quando a Raging Planet quiser. E o que é a Raging Planet? É uma editora, não é? Então isso existe uma coisa chamada Cobra. Porque é que não... Porque havia um contrato com o Raging Planet. É uma ideia do Raging. Eu acho que desde o início os Mão Morta sempre disseram que se queriam manter relativamente à parte do tributo. Não ter uma grande influência na escolha das bandas, na escolha dos temas. Ou seja, estão a par do que se passa, mas estão de fora. Informados, mas não comprometidos. Pois. Essa é a posição do Adolfo relativamente a esta questão. Mas a escolha do Charles Manson passou por o que já trazia informação a relação às músicas que já tinham sido escolhidas. Claro, geralmente é assim, não é? Há uma lista de músicas e depois vão... duas ou três... Nós em ensaios chegámos ao final com o Charles Manson e Velocidade Escaldante. Tínhamos duas boas versões e depois acabou Velocidade Escaldante caiu, nem sabemos bem porquê. Esta apareceu-nos, se calhar. A outra também estava bastante interessante. Agora fizeram uma nova versão para incluir no álbum. É estranho, não é? Porquê é que vocês incluem esta versão no álbum? Porque não a Velocidade Escaldante, por exemplo? Isto agora é aquelas perguntas patetas, quer dizer, os entrevistadores fazem perguntas sempre tolas, mas esta é aquela pergunta pateta. A outra acabou por ficar um pouco encostada e então... Vocês não gostaram da versão? Não gostámos bastante, só que não, depois acabámos por, se calhar um bocado de preguiça, seja lá o que for, acabámos por a encostar e não desenvolveu, não cresceu tanto como o Charles Manson, que acabou por ter duas versões, precisamente. A outra versão... Que irá sair, espero que sim, nessa coletânea está com uma cadência mais lenta e tem uma voz feminina a dobrar os coros e um pormenorzinho ao outro. Esta está mais rápida, está mais batida, mais rock. Mas aí em fundo, Sérgio, que possas pôr para pelo menos nós irmos ouvindo, porque eu não vou perder muito tempo a falar dos Mão Morta nem do Adolfo, mas é uma referência incontornável na relação convosco, inclusivamente porque vocês têm um disco inicial, depois têm um disco quase de autor, penso eu, que é um disco em edição de autor, e agora voltaram às lides da indústria discográfica com distribuição e com editora, também através da Cobra, e penso que estão ligados também a essa editora. E o Adolfo tem feito nesse contexto um papel muito importante, não só com vocês, mas também com outras bandas, dinamizando todo esse processo editorial. É diferente quando se lida, vocês que já lidaram com estas três situações, uma editora que não era de um músico, imagino eu, portanto uma editora mais orientada por gente de gestão, gente ligada à indústria. Quem gosta da música? Neste caso era uma pessoa que gostava de música. Vocês que fizeram autor, que é sempre aquele momento terrível em que toda a gente começa a virar os bolsos, não é? E a ver quanto é que tem para juntar e depois a ver quanto é que recebe a distribuição sozinhos e tudo isso, não deve ter sido fácil. Não, a distribuição era da música ativa. Ah, vocês fizeram distribuição de música ativa. Sim. Portanto, entregaram aquilo ao Samuel lá no armazém e depois o Toninho tratou de despedir aquilo para todo lado. Foi um pouco assim. E qual foi o feedback em termos de vendas? Foi bom? Por acaso não sabemos. A promoção também era música ativa, nós não? Mas estamos à espera de saber os números finais da música ativa, porque deixámos de ver os CDs completamente nas lojas, portanto, dos que se tenham vendido. Se tenham vendido. acho que isso aconteceu agora quando o F saiu, acho que gerou vendas do anterior. É o back catalog, não é? Acaba por ser um retomar back catalog, porque as pessoas ouvem falar, ouvem este, querem ir ouvir os anteriores, ouvem referências, e vocês tiveram excelente imprensa em relação ao álbum anterior. O álbum anterior que tinha de nome, se eu não me engano, Extravaganza. Exato. Mas houve boas referências de imprensa. Tão boas referências de imprensa, ou tão más, que vocês, no vosso blog, eu acho que é um risco que as pessoas têm quando põem um blog, é deixarem que certas pessoas apareçam lá e digam o que lhes vai na cabeça. E vocês têm uma coisa que eu achei extremamente positiva, é que reagem àquilo que as pessoas escrevem. E eu acho que isso não é normal no músico. Portanto, vocês tomam a peito a comunidade bloguista, portanto, blogam à séria. Aquilo é para isso mesmo? É para isso, não é? É para comunicar com as pessoas e contestar e dar a sua opinião. Uma coisa diz outra. Antigamente, quando ainda os sites eram muito rígidos em que a comunicação estava um pouco restrita ao e-mail. E era mesmo muito rígido, porque a maior parte das pessoas que não dá para se dar ao trabalho de enviar comentários e tudo isso. Ali é muito fácil, as pessoas chegam ali metem ali a sua posta de pescado. Além de que é o levar um bocado mais ao extremo a democratização e que isto permite um nível de interatividade que o mail por si só não permite, que é, não, ok, se houvesse um feedback de alguém que fosse feito por mail, era-nos dirigido a nós, mas mais ninguém sabia o que é que tinha sido dito. Claro. E isto gera havia uma comunicação quase unívoca, não é, com a banda. Exato. Mas pode gerar de qualquer outra pessoa que reage. Isso também acontecia nos fóruns, no entanto, o conceito do fórum acabou por ser abandonado agora por esta nova comunidade. Vocês veem diferenças entre o fórum e o blog, em termos de utilizadores? O Ricardo, por exemplo, pede muitas desculpas quando escreve para os blogs, não é? É verdade. Porquê que tu pedes tanta desculpa das coisas? Porquê? Porque achas que tens a obrigação de manter aquilo ativo? É a tua... Sim, o blog... O site e o blog são a minha menina dos olhos. Aquilo nasceu dos textos do Hugo, das ideias do Gonçalo e do Hugo, e eu punha aquilo no online. E aquilo é a minha menina. Ali é complicado haver. Ter falhas, não é? Sentir que ter falhaste, que não atualizaste a tempo. E não... esses pedidos, desculpas. Pois já devia ter atualizado isto, mas ainda não. Mas claro, é normalíssimo, não é? Claro. Tens mais que fazer, tens que ensaiar, tens que tocar, tens que fazer promoção, tens que fazer showcases. Meu Deus, toda a gente percebe isso. Nós reagimos, gostamos de reagir todos às coisas que as pessoas vão dizendo, sejam boas ou sejam más, claro. Como também às vezes acontece. Às vezes as más são só por achincalhar e dizer mal por dizer mal, também temos que reagir. E como já aconteceu, e deixamos lá os comentários na mesma, porque há pessoas que apagam esses comentários menos bons. Nós deixamos lá estar e deixamos estar as nossas respostas também e as nossas desculpas. Vocês têm mais temas ali para tocar e eu ia apontar para que vocês talvez à 1:30 começassem o vosso set de música. Têm 3 temas que trouxeram para tocar aqui connosco na nossa mini sala de ensaios improvisada, mas até lá há 2 temas escolhidos, um pelo Gonçalo e outro pelo Ricardo, que o Sérgio tem ali alinhado. E eu não sei qual de vocês vai optar pela escolha. A Drawing Muses, esse é o Gonçalo, portanto, agora justifique no chamado. Então, não é? Fete vou-je, mas é quase. À semelhança um bocado do que o Hugo estava a dizer em relação aos Jane's Addiction, este disco em particular da Drawing Muses alterou por completo o meu entendimento do que era o rock. Lembro-me perfeitamente de ter ouvido este disco. Lembro-me que foi uma sexta-feira e, como sabia que na loja havia mais de 2 ou 3 álbuns da Swing Muses, ouvi o disco na sexta-feira à tarde e fiquei em pulgas pelas 9 da manhã do sábado que seguia, para poder comprar os outros discos, porque foi realmente uma revelação de todo o tamanho. Foi uma aparição da Christina. Foi, completamente. Do mais dinheiro lá em Évora. E o que me seduz, e que me seduziu muito na altura, foi perceber como é que era possível fazer uma música que é rock para todos os efeitos, mas que é muito pouco linear e que está cheia de surpresas. Eu continuo a ouvir os discos e ainda hoje me surpreendo por não conseguir, mesmo que até tente acompanhar a letra de um tema, não consigo, porque a forma como ela coloca a voz quebra completamente as lógicas todas de tempo e de métrica. E a métrica é uma coisa estonteante, e as reviravoltas que a música tem, acho que, pronto, mudou-me completamente a forma de E parece encarar. Que nem sequer se repetiu, porque nunca mais houve assim nenhuma réplica de uma Cristina, acho que Sim, me parece. Sim, exato, acho que permanece único. Enquanto o som rotava e o som chegava até vocês que estão aí do outro lado, eu aqui nesta pequena mesinha tentava saber como é que se consegue fazer um disco, pô-lo cá fora e fazer o outro e fazer o outro. E descobri também que o Zudini Blues, que neste momento tem uma constituição de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, Gonçalo Frota na guitarra, que está aqui connosco, o Hugo Frota na voz, o João Cordeiro nas teclas, ausente, o Ricardo Gonçalves, baixo, aqui alto, mas ali em minha frente, e o Ricardo Pereira da bateria, que também está ausente, que todas estas pessoas acabaram por fazer este segundo disco, não com o apoio discográfico, como eu pensava quando lhes falei do apoio da Cobra, mas também em edição própria. E isto foi aqui uma sequência de descobertas que tu não apanhaste, António Sérgio, eu vou-te pôr em contexto. O homem das contas, que por acaso não é formado em gestão de empresas, porque o outro é que é, é o farmacêutico. Então eu disse logo, ok, pronto, fazes as contas e tomas os calmantes da borla, portanto não é nada mau. Mas o que eu achei mais interessante da conversa off, e que ia retomá-la agora para que toda a gente possa ouvir, é a vossa preocupação em ter o disco a um preço que seja um preço justo. Agora fala-se muito do comércio justo, e há quase uma noção de comércio justo do vosso lado ao tentarem pôr o disco nas lojas a um preço acessível à compra, evitando por um lado a pirataria, mas por outro tentando chegar ao maior número de pessoas. Quem é que se chega à frente para falar nisso? Ali o nosso amigo gestor. Essa política de preços, acho que até pelo número de CDs que nós fazemos, nós queríamos rapidamente esgotar o nosso primeiro objetivo, se calhar era chegar ao maior número de pessoas possíveis que nos acompanha, que era nos... Quanto é que custa um disco vosso numa loja? Portanto, numa loja... Já ouvi a 8,99, já ouvi a 9,95, já ouvi a 10,50, portanto não passa os 10,50, foi o preço. Portanto, isso mais... depende da margem de retalho que a cadeia de lojas acaba por pôr em cima. Portanto, Exatamente. Mas não, na minha ótica, não é um disco... Mas vocês, à saída, vendem no todo ao mesmo preço, quando vendem ao retalho. Portanto, vocês têm um preço único, não Exatamente. Fazem um preço para cada cadeia de lojas, como eu posso calcular, não é? Exato. E o nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas e que o maior número de pessoas possível tenha o disco. E vocês fizeram uma edição inicial de 1000 discos. 1000. E que esperam brevemente receber o retorno para voltar a reinvestir. Estavam há bocadinho o Hugo a dizer aqui que havia uma particularidade nesta vossa forma de estar na vida, até porque têm profissões que vos permitem essa independência, mas também em jovens, se calhar usavam as mesadas ou então fariam outras coisas, que é a noção do reinvestimento. Isso utiliza-se muito na gestão, não é? Mas, então a sua empresa é muito boa e tal, então e quanto é que você reinveste por ano no produto que tem? Vocês, neste caso, fazem parte daquele... o vosso core business é a música, não é? E reinvestem tudo aí. E porque se calhar somos sensatos e logo com as primeiras bandas que tivemos percebemos e recolhemos dali logo ensinamentos bastante frutuosos, porque nas primeiras bandas que tínhamos dividíamos os cachês, não é? E tinham grandes farras. Exato. Eram putos, tinha que ser, não é? E depois quando chegava a altura de... aterravam os cestos de basquete. Tem que se pagar com alguma coisa, não é? Pois, e nós estamos na NBA. E depois quando chegava a altura para ir para estúdio, para ir fazer toda a via sacra das bandas, nunca havia dinheiro porque estava tudo estourado. E então nós percebemos logo cedo que se estávamos numa zona periférica, se estávamos arredados de muitos dos circuitos de divulgação, promoção, gravação, etc, etc, se nós queríamos e acreditávamos no que tínhamos, o que estava pela frente era um trabalho, um investimento árduo e a longo prazo, porque também ninguém aqui anda por fama nem por dinheiro, como tal, não há qualquer problema em fazer investimentos a longo prazo, numa perspectiva de carreira, não é? De longevidade, e nunca de vamos ficar muito conhecidos e famosíssimos e vamos vender pilhas de discos na próxima semana. E como tal, fazemos esta travessia, que é mais um passeio, e vamos fazendo as coisas e não estamos preocupados. Então nos cachês põem numa continha, pelo que tu me explicaste. Eu acho que isto é importante dizer às pessoas, porque há muita gente, vocês têm 10 anos, mas a gente está a começar agora e que pensa, então como é que é? E acho que a vossa experiência, acho que são a primeira banda que chega aqui a dizer-me isto. Pronto, acho que é engraçado, se calhar outras farão o mesmo, mas é importante ver que é uma banda que tem-se mantido num circuito muito independente, muito pequeno. De facto, vocês nunca saltaram em 10 anos para uma ribalta disto ou daquilo. E mantêm toda essa O tal amor pela música que o António Sérgio falava já desde o tempo da rotação mantém-se e com uma maturidade muito forte, não é? Do estilo, guardamos o dinheiro porque assim nós vamos conseguir ter dinheiro para fazer o próximo disco. Que já estamos a fazer neste momento. Que é o que vocês estão a fazer, não é? Do estilo, um bocadinho como a formiguinha, não é? Exatamente. E porque nunca não somos nada aquela perspectiva do queixume e dos. Ah, isto está muito mal, isto é muito complicado. Pois não está. Temos apoio, pois, não há subsídios. Não subsídios, tudo isso. Sim, as coisas são complicadas. Tudo isso, mas ao mesmo tempo em última instância está sempre nas nossas mãos, dar a volta às coisas. Oh, explica-me lá uma coisa, eu do Ricardo já percebi, do Gonçalo também não percebi ainda muito bem, mas mais ou menos, yeah. No teu caso fizeste sociologia. Sim. E diz assim, mas nunca me serviu para nada. O que é que tu fazes em termos de vida profissional? Se não é estar a meter a foice não, em acelerar a ideia. Neste momento eu só estou a dizer isto porque eu tenho aqui o teu... Pois. O teu texto tinha que dizer assim. Não, nunca que muito, que curso que para muito pouco tem servido. Muito pouco tem muito servido. Muito pouco, porque tem servido para alguma coisa, mesmo, não é? Talvez coisas aparentadas com sociologia, mas pouco serviu, né? E realmente é a percepção que se calhar o que interessa mais hoje são os cursos práticos. Os cursos teóricos estão até folhadíssimos, não têm servido para muito. E uma pessoa vai fazendo pela vida. Bizarria das bizarrias, para que a nossa amiga Marta Santos lá em cima no Porto fique super satisfeita. Não sei se ela nos está a ouvir esta hora, mas alô Rádio Comercial, alô Porto, nós temos aqui um alentejano que bizarria das bizarrias é do Futebol Clube do Porto, Corpo e Alma. E temos outro alentejano que é do Benfica e pronto, e que vem com uma camisola verde, eu também acho, e tu vens com uma vermelha, portanto, como tu costumas dizer à Marta, aqui não há norte, não há sul, não há clubes, não há nada. Do Benfica é perfeitamente normal. Desculpa, a Marta achará que um alentejano do Porto também é perfeitamente normal. Tu és agnóstico. Não, eu sou do Lusitano de Évora. Ah, muito olha, bem. Viste. Olha, ganharam, está, agora ganharam está... um campo novo. É verdade. É verdade. Aí para está alguma um coisa homem serviu com a seleção, não é? Não sei para que é que vai servir futuramente. Mas... Provavelmente para um renovar de forças de uma equipa histórica. O Lusitano de Évora já foi uma equipa histórica. É verdade. Então, olhem, vocês vão ter aqui o meu Dream Team, que são estas três pessoas que têm ali toda uma infraestrutura para poderem tocar. Eles vão passar para lá enquanto roda o tema que foi escolhido pelo Ricardo e que ele vai justificar, e eu vou chamar o Fernando Andrade, que nos vai dar apoio na parte técnica. Okay, Ricardo, a tua escolha. Eu não tenho grandes motivos para esta escolha, é uma música que gosto e pronto, eu sou o conhecido dentro da banda como comercial. Comercial. E, sim, eu sou o mais comercial de todos, portanto é uma música que gosto, é um álbum que gosto e... sem grandes justificações. Não é uma banda qualquer, de qualquer modo. Ele está assim um bocado com isso, porque ele tem um hobby, mas eu depois explico o hobby. Isto é mesmo de... É a pessoa de carta na manga, porque são os White Stripes, de qualquer modo. Olá, Fernando. Ah, tu estás-me sempre a ouvir. Just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Everything for two. Nós sabemos que as calças eram medonhas. E que os cabelos, bom, os cabelos impunham algum respeito. Tudo certo. Mas agora veja lá se consegue ouvir esta música sem cantar. Whitesnake, ao vivo em Portugal. 14 de junho, Coliseu de Lisboa. Com a garantia Rádio Comercial. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se ao balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial toca animar em Melgaço, Moção e Valença 99.0. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial, 1h31, em plena fala da tribuição de sábado e emissão da Comercial convosco até às 13. Ana Cristina Ferrão e os Udine Blues. Ou antes, os Udine Blues, convidados meus para esta fala da tribo de hoje, uma oferta ao público das horas do António Sérgio na Rádio Comercial, uma apresentação de três temas, especialmente concebidos para este cenário minimalista de uma pequenina sala de ensaios onde tudo pode acontecer. Precisamos de vez em quando de uns segundinhos para acertar algumas coisas. Estamos perfeitamente à vontade. Lá em casa as pessoas são da família como nós. E vocês a mim não me ouvem neste momento. Ou consegues ouvir? E eu dava-vos o palco. O palco neste momento é de todos os largos milhares de ouvintes da Rádio Comercial que estão em casa e que vão gostar de vos ouvir. Hugo? Começamos já? É? Então vá, isto está tudo... Sem rede. Oh, Há de experimentar um trompete um dia. Bom, sairia uma improvisação muito mais longa, ou então muito mais eloquente. Mas o que é que me fez lembrar este apitozinho? Exatamente. Que ele tem? Lembras-te do UNU? UNU. Vocês conheceram um projeto que era o UNU? Sim, sim, sim. Era um álbum que era Nova Portugalidade. Exatamente. E eles usavam um conjunto de pequeninos instrumentos destes, de também entre o tradicional e o de criança. E eu agora, quando te vi com esse teu assobio, que eu não sei como se chama, mas... Cazu. Eu lembrei-me deles e de uma sessão muito engraçada que eles fizeram da apresentação. Já ouvi Cazu os melhores. Entre Cazu e não Cazu, e dando-vos aqui um espacinho, eu penso que o Ricardo já usou o tempo que precisava, mas eu tinha aqui algo que gostava de falar. Associação de Artes e Ideias, já estamos legais. Isto é o quê? Ninguém quer dizer, dizem depois. É isso? Essa é a associação que nos permitiu legalizarmos, passarmos recibos, estarmos legais, não estarmos estar a pedir a X, a Y, para nos passarem recibos, para podermos ir tocar aos sítios que queríamos e que nos... Portanto, vocês neste momento conseguem ser uma firma uma associação sem fins lucrativos e que toca e, portanto, pode... Exatamente. Aqui está outra coisa bonita. E que é sujeita a impostos, mas que está legalizada. Mas vocês são, de facto, os Udini Blues. Eu acho que há aqui qualquer coisa do Udini que nós, no fim, vamos ter que descobrir. É isso mesmo que eu estava a pensar. Do Udini, certamente. Tão lindos que eles estão aqui, qualquer coisa do Udini no meio. Há um tema seguinte, eu penso que se chama Tudo. É um tema que vocês têm, onde a Mitó, que esteve connosco há pouco tempo aqui, com a Naifa, colabora no álbum. Uhum. Aqui não sei se a voz da Mitó se vai fazer ouvir ou não. Maravilhas da tecnologia. Não há, nem com maravilha da tecnologia se consegue isso. Consegue, mas optámos por trazer uma versão. Uma versão mais. Mais sóbria. Mais sóbria, ela é sóbria. Se calhar se tivéssemos falado com ela, era rapariga. Se calhar era menina para vir cá. Olha, vocês deviam ter convidado, porque eu gostei muito de conhecer a Mitó. Gostei imenso. Um dia a gente combina e vocês fazem os quatro. Okay. Tá? Então, Tudo. Qui s'excuse parce que sa maman est très très malade et elle ne peut pas rester avec nous ce soir. Bon, mais j'espère que c'est pas trop grave. Si, si, elle est très très malade. Elle vient partir tout de suite. Camille, ça, elle est là. Eu queria ter um querido. amordaçado no deslumbre mediterrâneo, assistindo à chegada do roteiro do sono. É o prazer de quem na fuga pronuncia a solenidade selvagem para poder desfrutar os corpos e a sede. Este foi um risco, hein? Foi um tema arriscado este, não foi? Um bocado, especialmente um porque há as ondas de compressão de som, eu senti pelo nosso amigo Andrade, Fernando Andrade, porque ele não tem tirado as mãos dos botões, e há aqui as ondas de compressão de som onde, pronto, para uma sessão destas, e como a Ana Cristina falou há pouco, dizia, numa pequena sala de ensaios improvisada, um estúdio de rádio, onde de qualquer modo a acústica é uma defesa. Mas vocês arriscaram desta vez, arriscaram mesmo. Não há mesmo medo nenhum de correr risco, já percebi. Foi mesmo muito giro. É gente destemida, a gente que nós temos aqui connosco. Foi um risco este tema. Vocês já tinham tocado este tema assim, não? Não. Acho que não. Foi estreia. Em exclusivo para a Rádio Comercial. Espera aí, António, se eu não consigo ouvir o que ele diz. Nunca tínhamos arriscado nesta versão porque tínhamos realmente a noção que é complicado e que é muito, muito. Que é, principalmente em termos de voz e de contenção de voz, tu tens de ter e o. Não, e o rasgo. A guitarra rasga imenso e, portanto, a guitarra se chega a rasgar de tal maneira. Uma concentração grande. Onde a voz tem dificuldade em entrar. No. Aliás, tu és a pessoa que estava. Eu estava na melhor posição para te ver, portanto, não estava a ver nem a guitarra nem o baixista, mas tu próprio, olhos fechados, fizeste esforço e agarraste todos os tutores. Era preciso mesmo agarrar aquilo e sentiu-se. A concentração. Mas é também a questão de estar. A sentir também e encarnar o que estás a fazer. Eu acho que resultou imenso. Os teus textos, tu vibras com eles, não? Principalmente neste há qualquer coisa de epidérmico. Não direi propriamente que vi os pelos dos teus braços levantar. Também não está assim tanto frio aqui, isto não é uma arca com frigorífica, não é uma zona de talho onde o pessoal esteja aqui todo congelado, Steel Shining, mas há qualquer arrepio que às vezes. Portanto, é um tema que te toca muito. Tu escreves cotidiano, escreves emoções, como é que tu escreves? Tudo. Tudo. Tudo, exatamente. É isso. Foi isso. Essa foi bonita, essa resposta. A próxima tema, retoma algo que a imprensa tem focado muito, que é a vossa influência meio andaluz. É um bocado algo folclórico também em termos de imprensa, este vosso single acaba por trazer aquele uplifting, aquela, okay, o brilho, a alegria. Mas o cá para fora. Primeiro que tocámos, o Putuário, também, também, vai claro, também vai por aí. Mas este com os coros, com as vozes, acaba por ter, sei lá, qualquer... Há um kits também ali no meio daquilo tudo. Ok. É um tema ótimo agora para o verão. É, não é? É um tema bonito de verão. É. E é um tema que as pessoas precisam adotar. Às vezes adotam tanta piruzeira, não é? É um tema bonito para as pessoas no verão poderem cantar e poderem andar. E podem adotar este disco, F de Falso, já está à venda, aos melhores preços. Aos melhores preços. Eu encontrei aqui no vosso blog, quando tu estavas aí a cantar, e eu tentando não espirrar, portanto agarrar aqui ao meu lenço para não estragar a gravação, pois o Sérgio vai utilizar com certeza, encontrei aqui no vosso blog mais um tema que dizia assim: se for compra direta, o disco ficará ainda mais barato que nas lojas. Portanto, eu não sei, vocês estão a fazer venda direta ou não? Posso ser, isso foi antes de sabermos sequer da possibilidade de terem uma distribuição. Portanto, e mesmo da editora, a cobra surgiu recentemente. Nós não sabíamos como é que isso ia correr. Não sabias como é que ias distribuir o disco, não é? E pensaste em fazer venda via mailing ou qualquer coisa. Exato, foi o que acabámos por fazer. Nada de margens, nem sabíamos como é que isso funcionava. Por isso é que eu não disse o preço. Pronto, porque acho que não valia a pena, porque obviamente estavas a ser praticamente chamado a trabalhar para aquecer, não é? Aqueles preços. Podíamos poder vender CDs, não é uma coisa que esteja fechada ainda, mas ainda tem de ser limado. Mas era algo que tu, no teu menino querido, no teu site, sim, poderias promover, seria, sim, também fazerem uma venda postal, dúvida, não é? Sem dúvida, acho que quem nos contacta, quem tem acesso a nós online, quem faz compras online, tem direito a mandar-nos um mail e a pedir-nos o disco com um preço... Exatamente, e ter um preço sem a margem de retalho, não é? Exato. Porque vocês não precisam de aplicar, exato, esse tipo de margem, até porque é uma. Pronto, acaba por ser uma. E porque há uma parte que é IVA, que são 21%, que não é brinquedo nenhum. Claro, e neste momento não podemos fazer concorrência. Obviamente, é uma questão ética, com certeza. O próprio site de Cobra tem hipótese, tem loja online, não só do vosso disco, mas de todo o catálogo que eles. À venda. Então, eu, depois disto, acho que tu já tiveste um bocadinho de tempo também para tratar da tua parafernália. E é mais um tema. Vocês só trouxeram três, podiam ter trazido mais. Para a próxima. Estão sempre a tempo. Estão sempre a tempo. É pensar na segunda vez. Se fosse o meu irmão, há doenças, há lugares. favorindo o piquenique. Esta fêmea beija a pique. São semanas no deserto e o mar aqui tão perto. Parte do corpo queimada, ninguém o canta tão certo. Summer!